desceu a praça, a turma toda deu ar da sua graça. No mais tranquilo, anda pesada, tinha foguinha de montão nessa jogada. De pulo em pulo, as pentelinhas sempre conseguem dar as suas mordidinhas. Nem por um belo osso vi confusão assim. Ligue de um alvoroço. De mim.